50 para 4.000 pés, registrado no 0.14. 4.000 pés, quando 0.14, traço 6250. Agora 366, estabilizado, né? Estabilizando na RENAVE. 1907, completo final RENAVE, chame torre 11895. Completa torre 11895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 9097, estabilizado na RENAVE. Para 4.000, 6.250. 4.000. Estou no zero. Continua aguardando autorização para pouso. Azul 9097, autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 05 nós. Autorizado pouso para Azul 9097, confirma o vento, senhor? 100 graus, 05 nós. Gente, obrigado. Eu vou no 868, ponto de espera 10, ponto visual, quero 9 nacional. Gente, gol no 868, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. você põe de espera no 0, 1, 8. Controle, acionário 95, confirma autorizado o procedimento R9, dá 1-0. 3-0-0-5, reporte transito 3-0, instrução para 2.500 pés, ajustado 614, reporte estabilizado. Ok, 10-2.500 pés, 614, permanece estabilizado, 6258. Goiânia 868, após a passagem do ATR da Azul na Curtíssima, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter no 0, Goiânia 868. Serra Vitor 366, para o 6258. 0257, no solo aos 45, libere a direita, chame solo 121.9. Direita, próxima, 1219 solo, obrigado, boa noite. Boa noite, voo 1172, voo para o CRVitor 368, para a RNAG da pista 10, esta para 4000 pés, ajuste 1014. Descendo para 2.500 pés, informará no Serra Vitor 3.6. Gente, repouso estabilizado na 2.50. Informará, 2.50. 1.868, vento 1, 3.0 graus, 0.7 nós, autorizado decolagem pista no 0. Decolagem autorizada pista no 0, 1.868. 8868, decolado aos 47, chama agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 119.8, boa noite, 68, boa noite. Boa noite, 68, passando 1.400 na Cuca. Boa noite, 68, boa noite, contato radar, foi da Cuca, subo 230. Foi da Cuca 230, boa noite, 68. Boa noite, Janeiro 628, passou o CR Vitor 366, estabilizado na R9 Donozero. Janeiro 628, completo final R9, chama em torre 1.895. 1895-6258, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Xanel 6258, estabilizado na R9 Donozero. Xanel 6258, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda, 6258. Controle Salvador, Guardião, Guardião, boa noite, TAN 3891, informação Alfa. Estamos cruzando 210, baixando por 170 câmbio. Olá, 381, vou na Bruxa 367, pela RNAV, desça para Liga 050. 050, já Serra Vita 367, estão 389, muito obrigado, já. O Xanel 6258, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, 6258. Reduza para 2509, número 3 na aproximação. P3891, redução para 2509, número 3 na aproximação. Chame 6258 no solo 52, libera direita, chame solo 121, décimo 9. Direita, me chama 219, 6258, boa noite. Bono 868, China 07, Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Do 1172, após servito 368, desça para 2.500 pés, ajuste 1014, reporte final, Renato. Do 1868, Salvador. Confirmado para o servidor 367, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.014, ciência 103, 2890. Salvador, Bono 868, passando 2-2-0. Bono 868, chama agora o centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 1-2-5-4-5. 2-2-5-2-5-4-5, 8-8-4. Boa noite. Após o serviço 367, desça para 2.500 pés, apoio do 366, 302 Renave, reporte estabilizado na final. Remate 367, passe para 366, 2.500, portaremos estabilizado, está 3891. Cleared for line-up and take-off. Runway 10, the wind is 130 degrees, 07 knots. Clear for line-up and take-off, 10, Repetir 84, thank you. Now I wish you another story, 118, this is 195. Salvador. Boa noite, voo 172, final da Reinalda 10. Voo 1172, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, tráfego da Europa iniciando rolagem na pista 10. Roger. Estabilizado, 3891. 3891, complete final de nave, Schmidt Torre 1895. 1895, obrigado, bom serviço, vamos para o final. Obrigado. Voo 1172, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Depois não nós vier agora, não sei se daí. Na transformação a camada está 950 pés aqui. Alpha 084, Burnett 02, follow the departure 119 and decimal 8. Estabilizada, final da 1-0, visual. 3891, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Ótimo, galera. 1172 no solo 04, libera a direita, solo 121, decimal 9. Pouso pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Negativo, liga o ponto no zero, até 3, 8 no zero, muito obrigado. 3891 no solo 07, libera direita, solo 121, 19. Direita 219, 3291, obrigado. Europa 084, got our receipt center, frequency 126.85.